7. Agora vai, ó. Atenção, oh. Zabek. Ó, oh. Vai gostosa. Ah, ah, bate a bunda na bate a bunda, vai gostosa. Ah, ah, bate a bunda na bate a bunda na gostosa. Ah, ah, bate a bunda na bate a bunda na gostosa. Ah, ah, atenção, Zabek. Que ela fica alucinada pra dar pros moleque. Que ela fica alucinada pra dar pros moleque. Só do ponto, traz a Beck, que o cu das piranha. Novamente, puxa o bonde da safado. O R7 novamente, uma. Puxa o bonde da safado. O Pikachu novamente, puxa o bonde da safado. Senta na vara, toma bala e fica vai. Vai. Senta na vara, toma bala e fica vai. Tarado. Senta na vara, toma bala e fica tarado. Taradona, taradona, taradona, não. Taradona, taradona, taradona. Vai, vai gostosa, ah. Bate a bunda na pira, vai gostosa, ah, ah. Bate a bunda na piroca. Que ela fica alucinada pra dar pros moleque. Que ela fica alucinada pra dar pros moleque. Só do ponto, transa back, que o cu das piranha mexe. Só do ponto, transa back, que o cu das piranha. Mas só do ponto, transa back, que o cu das piranha mexe. É brinquedo. Agora vai! O brinquedo novamente, puxa o bonde da safado. O R7 novamente, puxa o bonde da safado. O Pikachu novamente, puxa o bonde da safado.